Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigantes. Então chega porque tá na hora da leitura dos comentários de hoje. Vida longa e próspera a você, amiguinha e amiguinha que está ouvindo o podcast Whatever. Aqui é o Zeno, e nessa edição de número 18, vamos falar um pouco sobre aliens. Será que existem? Será que não existem? Será que existe vida inteligente fora do nosso planeta? Ou será que existe vida inteligente no nosso planeta? Bom, essas perguntas capciosas vão ser respondidas, ou não, a partir de agora. E como não poderia ser diferente, hoje temos nossa trupe de malucos, começando pelo cara que já diz ter sido abduzido em João Pessoa, com direito à sonda alienígena. Começa me bagunçando o negócio, rapaz. Eu não disse que eu tinha sido abduzido, eu disse que eu sei histórias de pessoas. Ah, é sempre assim, sempre tem um amigo de um amigo que já foi. Muito bem, ele, o mestre das conspirações, o cara que já passou uma temporada de férias na Área 51, Rafael Rodrigues. Clato Barada Nicto. Tudo bem, obrigado. E o velho ancião que viu o universo em sua plena criação, até rimou, cara. O Freud. Opa, eu apertei a mão do Crona, rapaz. E também o nosso quadrinista, desenhista e blogueiro, Vini. Fala, galera. Busquem conhecimento. Desculpa aí, Vini, eu não consegui pensar em nada engraçadinho pra falar pra você. O que você deu que ia recomendar, Rafael? Teria do Arquivo X? É, ou algum do Foo Fighters, que os caras do... O Dave Grohl é fanático por ufologia também. De acordo com a nossa pauta, a primeira parte do podcast é falar o que é vida. Cara, o Moura saberia dizer bem o que é vida. Sei que não tá entendendo nada do que a gente tá falando, a gente vai botar um vídeo aí depois do nosso ilustre filósofo, compositor, músico e blogueiro Moura. O que é a vida? Um dia eu parei e me perguntei assim, o que é vida? Ô, Thiago, diz pra mim assim, o que é vida? Vida? Vida é as coisas que a gente inventa, é a geladeira, é o carro, vida é o cotonete, vida é o tijolo de 6 furos, vida é tudo isso, é todas as coisas assim bonitas. Vou começar falando aí das condições para surgir a vida como a gente conhece. O que você tem para falar disso aí, Rafael? É, uma das coisas que o pessoal mais fala, assim, né, é sobre a questão de o que seria mesmo a vida, né? Que a única coisa que a gente conhece é a vida que tem aqui na Terra. Então a gente procura por... Os cientistas, né, procuram por vida que tenham as mesmas características que a gente tem, né? Se há outro tipo de vida... diferente do que a gente conhece aqui, pode até ser que tenha perto da gente e os cientistas tenham passado despercebidos porque a gente não sabe como detectar, né? Num primeiro momento, a vida seria aquilo que a gente conhece aqui, né? As características, elementos químicos básicos, essas coisas assim, né? Cara, a condição pra surgir a vida é simples, tudo começa com um encontro, aí depois vem a musiquinha lenta, pegação e assim por diante, acho que todo mundo sabe como surge a vida aqui, como a gente conhece. Cara, tem uma tira muito boa que eu li esses dias sobre a menina pergunta pro pai como é que é feita a vida, né? E aí o pai fala assim, ó, ele fica tudo meio constrangido e fala, olha, primeiro o papai ele pega uma sementinha, bota na barriga da mamãe e ela pare uma abóbora que é levada por uma cegonha não sei pra onde. E aí ele vai falando um monte de coisa. Aí a menina fala pra ele assim, é, acho que meter seria mais fácil, né? O que seria a vida nesse conceito filosófico? Porque filosófico tem a filosofia, tem a biologia, né? São formas diferentes de se ver a vida, né? É, mas essa que é exatamente a questão. Existe uma diferença entre vida e vida inteligente, né? A vida é a vida. Não se encaixa essa questão do penso, logo existo, né? Aí se encaixaria mais na questão da vida inteligente, né? Não, tanto que os cientistas, quando eles estão mandando aquelas sondas pra Marte, pra Lua, sei lá, há 30 anos atrás, eles queriam ver se eles especulavam a chance de ter vida inteligente, né? Tipo, em Marte ou, sei lá, nesses planetas próximos. Mas hoje em dia, os caras já desencanaram com isso. Eles estão loucos pra descobrir, sei lá, pelo menos uma bactériazinha no meio do planeta, né? Porque eles sabem que essa chance de vida inteligente, de civilizações que nem no planeta Terra, em outros planetas, é uma chance mínima. Pelo menos eu acredito nisso, cara. Eu acredito que haja, assim, vida ou civilizações em outros planetas. Tem uma pesquisa de um astrofísico lá da Escócia, lá, que ele eles fizeram um cálculo de que existiria vida inteligente em 38 mil planetas. Mas eu acho muito egoísmo do ser humano achar que só tem vida aqui, que não vai ter vida em um universo tão longo, tão espaçoso, e só ter vida aqui. Eu acho muito egoísmo, cara. Se eu entendi bem, os caras estão procurando uma forma de vida totalmente diferente do que a que a gente tem aqui. Não seriam só, vamos dizer assim, seres baseados em carbono, mas uma vida que é totalmente imperceptível pra gente, seria por esse lado? É porque a única coisa que a gente reconhece como vida é aquilo que a gente já viu, né? E aquilo que a gente já viu é o que tem aqui na Terra. Então, não importa se é uma bactéria que vive dentro do vulcão e não respira ar, se é a civilização humana, ou se é um gato, ou qualquer outro tipo de vida que tem aqui na Terra, eles compartilham certas coisas, como o que tu falou, por exemplo, carbono, atmosfera, mesmo seres vivos que não precisam respirar, eles não sobrevivem num planeta sem atmosfera. A água, que é a condição indispensável para qualquer tipo de vida. Eles partem desse pressuposto, né? Que a vida, ela só geraria se houvesse água, né, no planeta. É, a vida como a gente conhece só surge dentro dessas condições. Por isso que quando eles buscam outros planetas, eles buscam planetas que têm água, que têm atmosfera. Qual seria... Tudo bem. A gente não sabe qual seria, nem eles sabem. Mas o que, de repente, eles especulam que possam, de alguma forma, encontrar uma vida totalmente diferente dessa que a gente conhece? Seria que tipo de vida? Você falou até de coisas que estão entre a gente e a gente não percebe. Já lá vai pro lado de alma ou de espíritos ou coisas assim, não? Não, na verdade, assim, a única outra teoria que os cientistas têm sobre vida que não seja baseada em carbono, por exemplo, seria vida baseada em silício. Que daí a vida baseada em silício, o silício é um elemento que tem as combinações parecidas, ligações parecidas com carbono, e que poderiam suportar uma complexidade maior de elementos e que poderia gerar vida. E aí o silício criaria outras formas de vidas que viveriam, por exemplo, em lagos de metano líquido, de nitrogênio, que só acontecem em temperaturas que qualquer vida na Terra seria impossível, que é tipo 200 graus abaixo de zero, assim, esse tipo de coisa. Basicamente os caras estão procurando os Transformers, é isso? É, mais ou menos. Autobots Transformar! Isso falando de vida, assim, de vida não inteligente em outros planetas, em lugares que a gente nem conhece ainda, fora da nossa galáxia, né? Mas tem uns malucos, cara, que eles defendem as ideias de que existem raças alienígenas dentro da Terra, cara. Não sei se vocês já viram um tal de um cara que chama Alex Collier, e ele deu um vídeo, gravou uma entrevista em 1994, que ele prediz, assim, o ocorrido com as Torres Gêmeas. Aí ele fala sobre diferentes raças alienígenas. Aí, nossa, o cara viaja demais. Entre essas coisas, tipo, a presença extraterrestre no planeta, controle reptiliano nos governos do mundo. Velho, cara, a gente não tem um screw na porra do blog, cara? Tu tem alguma coisa aí? isso entra nas teorias, as teorias de conspiração, de ufologia, essas coisas assim, né? Então, não é ciência, no caso, né? Como não? Você tá dizendo que ufologia não é ciência. O Bilu vai me punir. Ele só vai falar pra você: chega mais perto. É noite. No escuro, ouvimos o que seria a voz de Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhece mesmo. Eu tava conversando esses dias com o Rafael, e tem uma frase genial do Douglas Adams, né? Que é um escritor escritor do Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele fala assim: a maior prova de que existe vida inteligente em outro planeta é que eles nunca tentaram se contatar com a gente. Essa é boa. Eu acho que foi nesse livro mesmo, né? Que nunca a gente vai ter contato com alienígena, porque a gente não vê seres humanos, por exemplo, conversando com vacas, né? É, mas aí entra numa outra questão, né? Aí nós já estamos falando de uma comparação entre nós e uma civilização que fosse muito mais avançada que a nossa. Evoluída, né? Uhum. Isso que eu fico pensando também, né? Por que que toda e qualquer outra civilização de outro planeta tem que ser mais inteligente e mais avançada do que a Terra? Cara, isso depende de muitas coisas. Porque aqui o pessoal fala do Tiririca. Essa é uma das razões. Eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. que a gente está procurando em termos de tamanho do universo é a mesma coisa que se a humanidade inteira se resumisse a 100 pessoas que morassem na Antártida e a gente procurasse só em 20% da Antártida se existir vida no resto do planeta. Então tem uma série de outras partes do planeta que tem vida, mas a gente só se concentra, só consegue chegar num ponto onde a gente não consegue achar nada. Pode ser que a gente nunca encontre vida em outros planetas, mas não significa que não exista, é porque o universo é muito grande e a gente nunca vai conseguir vasculhar todo ele. E aquela pesquisa que eu tava falando do cara lá da Escócia, lá o Duncan Forgman, a estimativa é até grande de existir vida inteligente em outro planeta, né? A segunda parte do princípio que eles fizeram é de que evolução para vida inteligente seria difícil, mas para surgir a vida seria fácil, né? Mas nessas condições, a estimativa que eles tiveram lá era de 31.513 outros planetas com essa forma de vida. É uma estimativa alta, né? Se você for comparar com a quantidade de planetas que existem, acaba criando a dificuldade que o Rafael falou, né? Que apesar de alta, acaba sendo uma porcentagem muito pequena, né? Por isso que é dificuldade. Tem até uma frase do Stephen Hawking, né? Mais recente aí. Ele fala que é melhor a gente não mexer com os ETs. A mistura dessa civilização, de uma civilização de outro planeta, seria a mesma coisa do que quando Cristóvão Colombo chegou na América, né? Foi um choque e não foi bom para os nativos da Terra. Então, quer dizer, se eles entrassem em contato com a gente, nós seríamos os nativos, né? Não ia ser muito bom pra gente também. Fala isso pra aquele cinzinho que foi lá pra Área 51, se foi... Quem que se fudeu? E.T., me dá seu telefone. Uma coisa que tem naquela frase, apesar de engraçada, do Douglas Adams, mas é pura verdade, cara. O que vocês acham que ia acontecer com uma raça humana, com uma raça alienígena que chegasse até a Terra, se os próprios humanos aqui da Terra não estão prontos pra conviver com a própria raça deles, entendeu? Mas Alan Moore respondeu isso. O Alan Moore respondeu se caso fosse uma raça mais, tipo, invasiva, né? Mas... Ah, se a gente for olhar, por exemplo, lá do Distrito 9, nós vamos ter um outro apartheid, né? Exatamente, eu pensei exatamente no Distrito 9. Eu acho que seria uma coisa parecida com aquilo, cara. O pessoal sempre supõe que uma raça que viesse à Terra, que entrasse em contato, sempre tem aquela história também, ter bonzinho, que ele não entra em contato com a gente, que nós não estamos evoluídos espiritualmente, ou em harmonia com o caralho a quatro, ou que vai chegar botando o pé na porta e fudendo geral, né? Nunca tem um meio termo. Cara, uma sociedade alienígena, será que seria tão diferente do ser humano em termos dos atos de egoísmo e tudo mais que a gente considera podre no ser humano? Não, eu acho que, supondo que são mentalmente superiores, significa que eles não explodiram o mundo deles em 2012, né? Então é alguma coisa diferente ou de mais aproveitável nos humanos, supõe-se que sim. Não, os caras podem ter evoluído cientificamente, cara, mas o que eu tô falando, isso as variáveis são muitas. Mas eu tô falando em termos comportamentais, entendeu? O pessoal sempre polariza pra um lado ou pro outro, cara. Que o ser humano não tá evoluído ainda em termos das relações e é por isso que os caras não entram em contato. Eu não bato muito bem essa ideia. Mas aí depende muito também da visão, de que ponto de vista tu vai seguir a partir daí pro raciocínio, né? Por exemplo, se for seguir o ponto de vista, o raciocínio científico, tudo do ser humano é parte da biologia, inclusive tudo o resto, inclusive o egoísmo, o amor, a empatia, tanto sentimentos bons quanto sentimentos ruins, que surgem dependendo das necessidades ou do que acontece dentro do grupo, né? No caso de uma civilização alienígena, cara, teria que ver como aquela vida evoluiu pra se ajudar uns aos outros, se foi necessário, se não foi necessário. Tem uma série de fatores que iriam influir, né? Por exemplo, as abelhas, que são extremamente organizadas, a sociedade delas é muito superior em termos de organização à nossa. Mesmo nós sendo supostamente mais inteligente que todos os outros animais, nós temos outras espécies que têm estruturas sociais ou têm certos tipos de atitudes que são o que a gente consideraria muito superiores. Mas aí já entra a questão do livre-arbítrio, né? Porque a sociedade de abelhas é tão fechada que eles não têm essa liberdade de escolhas, né? Digamos, tem o zangão, a rainha e todo o resto vive em torno deles, né? o Rafael tava falando que... Não, foi o Freud que tava falando que ciência seria essa lógica de a pessoa investigar de acordo com o que se tem na sua mão para investigar. Mas aí, então, eu coloco o que eu tinha perguntado antes. Então, filologia tem essa lógica de ciência. Você disse que não é ciência, Rafael, mas vai ter essa lógica, porque eles investigam a partir do que eles conhecem, mesmo que isso não. Sim e não, cara. Na verdade, assim, ó, pra ser ciência, tem que passar pelo método científico, que é um conjunto de critérios que são de consenso geral entre os acadêmicos e que precisam ser colocados à prova. Cara, filologia não passa no teste do método científico. Uma das coisas que é o principal do método científico, eles fazem o contrário. Tipo, eles não divulgam as informações de forma correta, eles divulgam de forma tendenciosa para fazer as pessoas verem só o ponto deles. E eu digo isso porque, assim, eu sempre gostei de filologia desde guri, assim. E hoje em dia eu sou muito cético quanto a isso, porque eu já pesquisei muito a respeito e hoje em dia... Já aconteceu muitas vezes de dizer, tal cara disse que houve um sinal do espaço que só pode ter sido de uma civilização inteligente. Aí tu, beleza. Aí tu vai procurar pelo nome do cara na internet, todas as referências na internet levam aquela mesma notícia. Outros sites reproduzindo a mesma notícia. Aí tu vai vasculhar mais fundo, fuscar mais fundo e descobre que o cara nem existe. Aí descobre que a notícia é totalmente falsa. A ufologia, além de não ter um compromisso com a ciência, também não tem um compromisso com o jornalismo, porque eles não atuam de forma idônea na hora de divulgar as informações, na hora de verificar as informações. Eles querem é comprovar a tese deles. E não é esse o objetivo da ciência. O objetivo da ciência é chegar aos fatos. Não é comprovar a tese de ninguém. É, e os ufólogos, eles são muito passionais, né, cara? Eu não vejo como ciência também, não. Eu não sei se alguém aí já assistiu Caçadores de OVNIs, passa no History Channel. Sim, sim. Então, você lembra que tem o velhinho lá, que é o mais passional lá, que acredita em qualquer coisa, né, cara? Quer ver uma lanterna brilhando, ele acha que é um OVNI. O legal desse seriado aí é que eles pegaram os caras que têm cientistas juntos, né? Que eles falam, não, beleza, você viu esse avistamento, então a gente vai tentar reproduzir em laboratório. Se eu consigo fazer, então outra pessoa também consegue fazer. Então a gente não vai falar que isso aqui é um OVNI, né? Eu sou obrigado a discordar, porque é o seguinte, se fazer em fato coisas conhecidas, a gente tem muitas provas aí de que existem aliens no universo, né, cara? Você vê o Astro que fez contato com a Zoraide, o próprio Pinu, isso aí não pode ser desconsiderado. Tá aqui, a Zoraide, ela fez sexo com o Astro. Por telefone. Telefone. Cara, mas todas as três vezes que eu vi esse programa aí, nas três eles concluíram que era mentira, velho. Pô, até porque se ele tivesse concluído que era verdade, né? A gente não precisava estar discutindo isso aqui, né? Todo mundo. Tá certo. Ah, mas entrando nessa questão de ufologia, já que a gente já começou a falar, cara. Agora o Rafael se solta. Senta que lá vem a história. Eu não sei se você tem algum interesse, algum conhecimento de ufologia, mas como eu disse, eu pesquisei bastante. Existe hoje em dia, existe até uma lista de raças alienígenas que já visitaram ou visitam a Terra frequentemente, assim. Vocês já ouviram? Já viram falar disso aí, essas coisas assim? Os cinzentos são os mais famosos, né? Os greys. Sim. É, mas cara, tem outros, né? Tem um que é loiro, de olhos azuis e altos. Ah, os azuis. É o Sentinela, né? Da Marvel. São os nórdicos, né? A característica deles é essa, é loiro, olhos azuis, tipo, tá, porra, então eu posso olhar pro cara que é um jogador de basquete loiro de olhos azuis e dizer que ele é um ET? Teve um avistamento, né, desses seres, né, nos Estados Unidos há pouco tempo atrás, e eram os gigantes loiros. Tem um blog muito bom, cara, tem um site muito bom que chama Área 51. Eu lembro de ter lido alguma coisa que teve um avistamento desses seres aí, que falou que eles corriam, cara, que parecia que tinha posto pra frente. Sabe quando você põe pra frente, assim, o DVD? Porque eles eram muito rápidos e tal. Tava olhando na internet umas relações, assim, de raças, né? Aí teriam os cinzentos, né? Que são os grey, que são humanoides, são pequenininhos, né? Baixinhos. Tem esses nórdicos, que a gente tava falando agora. Uns reptoides, que seriam mais essa coisa mais ver, né? A batalha final, que são a lógica meio de répteis. E os insectoides. E além disso, os azuis, que são pequenos e humanoides. E os mineirinhos de Varginha. Aí entra os vulcanianos, os klingons, os wookies, entra uma galera aí. Se for verdade, cara, pros nego visitar o planeta constantemente, o universo afora deve ser uma bosta, né? A milhagem deve ser bem baratinha, né, velho? É não, cara, é porque a comida daqui é fantástica. Você vê que eles estão sempre fazendo umas colheitas aí em forma de círculos aí nas plantações. Vocês já repararam que sempre que tem uma aparição assim de um alguém que viu um homem e tal, os putos são os baitos dos fanfarrão, né? Porque ele sempre aparece pra aquela tiazinha que mora lá no interior da PQP do Sul, ou pra aquele cantor lá que já não tem uma reputação de bater muito bem nas ideias. Sempre aparece esses caras, né? Aparece pra quem realmente. O cara que é considerado o mais mentiroso da sua cidade, essas coisas assim, né? Coincidentemente, são essas pessoas. Pessoas desesperadas pra atenção, pessoas que têm vidas horríveis. E querem algo a mais, pessoas que querem voltar à mídia, tipo, por coincidência, só esse tipo de pessoa, né, que vê. Naturalmente tem alucinação, né? O vencedor, aquele que vai embora, vai pegar a estrada de volta pra cidade grande, de volta pra casa, com R$1 milhão no bolso, é você, Dado Dolabella! Vocês viram que o caso do ET de Varginha lá foi desmascarado, né? Ah, foi? Eu não vi. Supostamente era um mendigo que fedia, né? Que andava meio curvado. Ah, capaz, cara. Tô zoando, cara. Ah, tá louco. Eles só não conseguiram explicar os três chifres que ele tem ainda, esse mendigo. A mulher dele deve explicar. Eram três galos que ele tinha na cabeça, que ele tinha batido com a cabeça e... Essa coisa falando do ET de Varginha, né? Ele remete exatamente a essas coisas secretas do governo. Como foi lançado esse ano agora, foi aberto ao público, os relatórios da aeronáutica sobre a avistamentos de OVNIs, né? Os Estados Unidos também fez isso, acho que no ano passado, foi ano retrasado. Tem até normas agora, né? Que os caras têm como proceder quando encontrarem um OVNI ou coisa e tal. Aí a gente tem que fazer uma distinção. O termo OVNI significa objeto voador não identificado. Ah, ou sim, seja... mas só que quando o cara coloca isso, ele já, a mídia... Claro, eu acho válida a investigação dos OVNIs porque ele é um fenômeno real. É um fenômeno que é investigado há 100 anos e ainda não se descobriu o que é. Ninguém provou o que é, mas o fenômeno existe. Foi filmado várias vezes. E eu, inclusive o governo americano, quando investigou isso, chegou a um número de quantos milhões de casos, chegou a um número de, se eu não me engano, 1.600 ou 16 mil e poucos, eu não lembro exatamente o valor, de milhões, eles acharam mil e poucos que eram realmente inexplicáveis. O resto tudo eles descobriram que ou era fraude, ou era algum tipo de fenômeno natural, ou era um reflexo de não sei o que no não sei onde. Assim, seria, sei lá, 1% de tudo que eles investigaram, assim, que é realmente inexplicável. Então eu acho que é que tem que ser investigado. Mas daí a começar a dizer que é naves, alienígenas, ser inteligente, isso aí é outra questão. Daí isso aí já é especulação. Né? A investigação eu acho que vale. Vocês viram no Fantástico esses dias? Tem aquela puta daquela foto famosa, né? Que é perto de uma montanha que tem o formato certinho de um OVNI e que são uma das únicas fotos durante o dia, né? Aí eles provaram lá, eles mostraram que o cara que tirou a foto é um velho, ele já morreu já. Ele sobrepôs a parte côncava de duas colheres, assim, uma em cima da outra, e colocou na foto, sobrepôs a foto e disse que era alienígena. Apareceu, né? Apareceu na mídia, né? A melhor aparição alienígena de todos os tempos foi a do Marty McFly no De Volta para o Futuro, cara. My name is Darth Vader. I am an extraterrestrial from the planet Vulcan. Ainda mete um Van Halen no último volume. Exatamente. Cara. Esse cara teria processado George Lucas depois, né? Porque, porra, como assim o cara usou o nome do Darth Vader? Porque ele escrevia livros, né? Provavelmente ele escreveu algum livro com o nome desse cara, né? Não, o pior, ele poderia processar três, né? Três coisas, ele poderia processar o Star Wars, o Star Trek e depois o Van Halen por ter gravado a música de fundo do ET. Definindo aí a sua opinião de cada um, começar pelo Freud, o que você acha disso, cara? Você acredita nessa porra toda, você não acredita? Se existe vida que você fala... fora do planeta Terra? Ah, rapaz, é como eu falei, a gente já tem evidências aí, né? Astro, Lua, eu acho que em algum lugar do universo existe a vida, assim. Eu acho complicado essas classificações que o pessoal faz, de que são mais evoluídos ou não são. Acho que isso aí é tudo especulativo demais. Mas se houver houve na Terra as condições para ter vida, porra, o universo é muito vasto para que tenha acontecido só na Terra. E você, Marcelo? Cara, assim, eu particularmente eu acredito que existe assim, vida em outros mundos, porque eu acho muito difícil ter só o planeta Terra com vida inteligente, que não é o Serginho Groisman, é vida inteligente na... na madrugada. Eu acho que deve existir sim. Eu até acredito, porque eu acredito em Roswell. Não, mas Roswell existe mesmo, é uma cidade, cara. Até Springfield existe, cara. Muitas, aliás. Cara, existe umas 50, existe umas 50 Springfield. Continuando, e eu também acredito, porque eu acredito na Operação Prato. Acredito no Coronel Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima. Quem? É o cara que morreu lá? A Operação Prato é uma história, né? Que teve mulheres? Junto com os garfos e as facas. A Operação Prato é o que aconteceu em 77, 78, na região de Belém, lá no Pará. Um grupo de militares foi tentar ver uma situação de que estava tendo avistamento de naves extraterrestres e tal. E esse coronel, desse capitão, o Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima, ele deu relatos depois, anos depois, de que realmente tinha acontecido, que eles tinham visto vários avistamentos de naves durante 4 meses. E depois deu até uma entrevista no Fantástico, e agora foi, não sei se foi esse ano ou ano passado, final dos anos 90, né, que ele faleceu. Ele teria se matado, mas dizem que foi uma conspiração, né, que teria matado ele, porque ele ter revelado toda a verdade. Diz aí, Vini, o que você acha disso aí, cara? Também, cara, eu acredito também. Eu, quando era mais moleque, assim, eu, influenciado lá bem antes do Arquivo X e depois, né, com o Arquivo X, eu sempre acreditei. Mas é, tem muita mentira nisso aí tudo, né, cara? Não sei como é que eles seriam, como eles deixariam de ser e tal. Mas é que nem o Marcelo falou, eu também acredito nesse caso Roswell aí. Deu muita polêmica na época. E outro também, de evidência que se não existe alguma coisa, por que o exército americano é tão preocupado, né, cara? Em manter as pessoas não falando sobre isso. Quem assistiu aquela série lá dos Caçadores de OVNIs viu, né? No deserto lá, pesquisando uma queda, um aparecimento lá. E aí aparece dois apaches lá do exército americano, só que todos pintados de preto, sem nenhuma insígnia, sem nada, né? Verificando o que eles estavam fazendo por lá. Então, isso é meio estranho, é meio sinistro, né? Mas eu acredito sim. Caralho, pior negócio, apareceu dois. É, eles estavam pesquisando uns avistamentos que estavam tendo num deserto lá. Eu não vou lembrar exatamente se era no, sei lá, Texas, qualquer lugar assim, perto do México lá. E eles estavam fazendo lá entrevista, estavam conversando, e de repente apareceu dois apaches, aqueles helicópteros que tem aquelas duas hélices, sem insígnia nenhuma, sem número do helicóptero, todo pintado de preto, não era um verde oliva que é usado, né, pelo exército. Eles ficaram sobrevoando lá a área enquanto eles conversavam, e depois apareceu um cara todo vestido de preto num furgão branco. E tem relatos de gente que fala muito sobre avistamento e tal, que os caras vão na casa da pessoa e ficam pressionando ela, né? Pra não abrir a boca e tal. O furgão branco é pra ressaltar o preto, é? Deve ser. deve ser pra falar, não, realmente o cara tá de preto. Te digo mais, cara. Ele falava que pareceram dois apaches, eu pensei nos índios de 2,5 metros. Pois é. foi exatamente o que eu pensei. Eu disse, oxi, como assim? Dois índios rolaram no posto de picho. E aí apareceram, cara, acho que era o VFP. Não, mas eram os helicópteros, cara. E eu acredito por isso, entendeu? Por mais teoria da conspiração que seja, é meio estranho o cuidado que o governo americano se desprende, né? Pra que ninguém fique comentando muito sobre isso. Ah, mas olha só, agora eu vou ter que... Eu acho que a gente sempre tem que fazer o outro lado, né? Quando você bota assim na internet, não clique nesse link. A pessoa clica. Então, a única coisa que o cara pode fazer pra querer que as pessoas acreditem que tem coisa ali e falar, não vem aqui, não tem nada. Pronto, cara. Vai, Rafael, você. Ah, eu acredito, né, cara? Até porque hoje em dia a maioria dos cientistas estão convencidos que existe vida e existe vida inteligente em algum lugar do universo. Que é até porque a gente já encontrou um planeta há 20 anos-luz aqui, que em escala astronômica é tipo do lado da Terra, que é praticamente uma outra Terra. E que tem bem mais tempo que a Terra e tal. Então, os cientistas dizem, se a gente encontrou um aqui do lado, é porque esse tipo de planeta igual à Terra, que tem as mesmas condições da Terra, são muito mais comuns do que se imaginava. A vida que nem a nossa, eu tô bastante convencido de que existe. Se a gente vai descobrir, um dia conseguir entrar em contato com eles ou não, não sei. Sobre sobre ufologia, cara, eu digo a mesma coisa que o Mulder sempre disse, eu quero acreditar. Tem outra coisa também, eu acho o seguinte, antes do Zenon falar, eu queria lembrar ele e as canetas Bic estão por aí, então cuidado com a sua opinião. Então, cara, eu sou da seguinte opinião, vida inteligente, assim, eu acho muito difícil, sinceramente não acredito. Se existirem, eu peço que não me visitem, não preciso provar que existem pra mim. Você já recebeu umas visitas aí da máfia? Já tá legal, agora, né? De visitas que... Recebeu visita do pessoal da Nigéria, né? Opa, o Zeno passou uma semana sem sentar. Não, não falou nada disso aí não, mas vieram dois carcamana aí com sotaque italiano falando que eu sabia demais. Mas enfim, se existirem, não precisa se apresentar pra mim, eu acredito, se vocês aparecerem, porque apesar de não acreditar, cara, eu tenho um cagaço disso aí que vocês não têm noção. Você vai ser o primeiro a se vender. Olha, eu sou escravo de vocês, tranquilo. Tipo, eu tenho mulher e filho, filhos, levem eles. Pretendo ter mulher e filhos ainda. Bom, já que a gente tá falando de quem acredita e quem não acredita, Marcelo falou que já foi abduzido aí com direito a sondar anal do ZT. Respeito, eu não fui abduzido, eu soube de histórias de pessoas que viram OVNIs. E é bem diferente. Meu pai e meu avô contavam muita história, porque a cidade aqui que eu moro, João Pessoa, ela é uma cidade muito verde, foi construída em volta de matas. Então, 40 anos atrás, quase 50 anos atrás, tinha poucas casas, poucas pessoas e muito verde. De acordo com os ufólogos, ufologistas, eles dizem que onde tem mais mato, tem mais lugar despovoado, onde mais aparece naves alienígenas, né, sobrevoando. Então, aqui meu pai e meu avô diziam que viam muito, quando estavam andando de carro, voltando de algum caminho longo, que viam muito avistamento, e meu pai contou uma história uma vez, que aí eu já não sei se é verdade dele ou se foi fruto da maldita cachaça. Ah, eu tô falando, são sempre esse tipo de pessoa. Porque ele disse que uma vez vinha com o irmão dele de carro, e aí viu uma luz descendo do céu, parando em cima desse campo, ficando só uma bola de energia lá, como se fosse alguma coisa totalmente diferente, né? De longe. Só que quando eles iam parar o carro pra olhar, a bola de energia saiu voando e em direção ao infinito e além. E por lá ficou, né? Então, assim, a grande história que eu tenho pra contar é essa, que foi meu pai que me contou. Isso era aquele bichinho do Automan, cara. Mas vem cá, Marcelo, uma coisa que você me confirma aí. É que eu já ouvi falar algumas histórias, que quando o pessoal é abduzido, de repente, quando ele acorda, ele acha que foi tudo um sonho. E você disse que já teve uns sonhos com ETs, conta isso daí. Rapaz, essa história de que quando acorda pensa que é um sonho, eu não sei dizer, porque eu nunca fui abduzido, nunca me enfiaram uma sonda anal. Não, você não lembra, você sonhou e você acha que não foi. Mas eu lembro de quando eu era mais novo, né, mais pirralho, tinha alguns sonhos de vez em quando, de, tipo, de estar dentro de casa, e aí como vinham as luzes de fora, que nem aquela coisa de filme, né, entra a luz pela janela, aí você começa a flutuar, e como se fosse, estivesse sendo tirada a gravidade, que nem filme mesmo, né, que bota aquele feixezinho e a pessoa começa a subir e voar. Aí... Seu Biafra! Cuidado com as delta aí, bicho. Eu acho que assim, a gente não consegue ver muita coisa no céu também, porque a luz da cidade atrapalha muito, né? E geralmente quando você tá, sei lá, numa chácara, alguma coisa assim, um local isolado que não tenha muita luz, você sempre vê alguma coisa, né? Logo que eu cheguei de São Paulo, que eu vim aqui pra Valinhos, a gente avistou, tava eu e mais três pessoas. Parecia um avião, cara, mas era muito alaranjado, assim, sabe? Era o, como é que eu vou dizer? O avião, né? Entre aspas, inteiro, muito alaranjado, ele inteiro. E não tinha muita luz piscando, assim. Tinha algumas só. A gente viu e ficou meio puta. A gente parou na rua e ficou. A gente tava indo pra uma balada, a gente não tinha bebido ainda. A conversa é essa. Sempre tá assim, lá, né? Novamente o álcool envolvido nas aparições. É, não, a gente não tinha bebido ainda, só tinha fumado. Não, tô brincando. A gente viu, cara. Um tapa na pantera, né? Isso. Mas a gente viu assim, eu vi esse junto com algumas pessoas e os outros dois eu vi sozinho. Não tem como provar que era alguma coisa. Não tirei foto, não filmei, não fiz nada. Aconteceu um negócio meio cabuloso também, na última vez que eu tava voltando pra casa da minha namorada. Ela mora, tipo, a uma hora e meia mais ou menos da minha cidade. Então eu tenho que pegar um ônibus intermunicipal e tal. E tava de dia, era 2:30 PM mais ou menos. Eu tava lá olhando pro céu, aí eu vi um rastro. Isso aí já tava. Já tinha mato do lado, assim e tal. Eu tava próximo do Hopi Hari do Bucking Plan. Passou alguma coisa, assim, muito rápido no céu. Deu pra você ver. Só que ele tava, sei lá, a velocidade de umas 3 vezes acima do que um avião normalmente passaria. Tá numa velocidade burlesca, né? É, que bonito, burlesca. Pois é, cara, eu fiquei pensando, meu Deus, como nós somos letrados. Daí ele foi passando muito rápido, deu pra ver todo o trajeto dele, até ele sumir de vista, sim. Só que não tinha cor, era como se, sei lá, imagina um ratinho passando embaixo de um tapete, assim, fica só aquele rato, sabe? Era isso no céu, esse movimento no céu, assim, passava e ficava, pegava o aspecto da nuvem também, era como se ficasse um relevo no céu. Ele passou muito rápido, assim, cara, um pouco... Você, nada mais, nada menos, você viu o avião invisível da Mulher Maravilha. Pois é, eu e mais três pessoas viram o avião invisível da Mulher Maravilha. Não foi só eu que vi essa maluquice aí. Eu achei bem estranho, cara. Não sei te dizer o que que é, né? Muito bem, minha gente. Vamos falar um pouco aí da parte nerd dos aliens, né? Parte de ficção. Vamos falar um pouco aí sobre os filmes com tema. O que vocês mais gostam desse tema. O que vocês menos gostam, os mais clássicos. Começar pelo mais clássico seria falar de série, Arquivo X, no caso. Bom, eu sou suspeito pra falar, né? Eu fiz uma série de 4 posts sobre a série, né? Foi a série que me fez, assim, curtir mais ufologia. Sempre gostei de coisa de alienígenas e tal, mas uma coisa que me fez me interessar por ufologia e pesquisar o assunto, assim, essas coisas de conspiração de governo e tal, acho que foi Arquivo X mesmo, cara. Eu gostava muito mais, que me prendia mais a atenção em Arquivo X, era não responder em nada. É, mas é que era essa mesma intenção, cara. Até uma vez comentei isso no MDM com o Bugman, que ele fez uma resenha do Fringe, e ele falou algumas coisas lá sobre o Fringe e comentou, eu não lembro exatamente o que ele comentou, mas ele falou alguma coisa tipo assim, ah, o Fringe é melhor porque não fica enrolando e dá as respostas. Na verdade, originalmente, o Arquivo X não era sobre dar respostas, era sobre o clima de paranoia, era tipo terminar o episódio, tudo aquilo que tu fotografou, daqui a pouco chegam uns caras de preto, vão lá, te espancam, te jogam numa sarjeta e quando tu acorda, tu levaram as fotos, levaram tudo, só não tem prova nenhuma. Eu da máfia nigeriana. Perdeu o truco. Fazer uma aposta contigo, tu perde o toba. Apareceu dois índios de 2,5 altura. Vamos Apache. Que outras referências aí sobre o assunto vocês têm? Vem me falar de ET ou extraterrestre. Tem os que todo mundo já conhece, né? Alien, né? O Oitavo Passageiro, legal. Tinha o Inimigo Meu, não sei se vocês lembram. Lembro, muito legal. Era legal muito esse filme, bom, né, cara? O Dark lá, que ficava... Drax, né? Ele ficava gravidinho. E tem um também, cara, que eu não sei se vocês vão lembrar. Eu pelo menos, eu curti bastante, cara. É K-Pax, com o Jeff Bridges e o Kevin Spacey. É muito bom. Você, Rafael. Cara, eu não tenho como não citar o Guerra dos Mundos, né? Que foi o primeiro e o que deu origem a todos os outros. Todos. É aquele do Tom Cruise, não, né? Não, o primeirão mesmo. Não, na verdade eu tô me referindo ao livro do H.G. Wells, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas ele foi escrito em 1898. Pra vocês terem uma ideia do que significa fazer um livro desses naquela época, mal existia carro, não existia energia elétrica. E ele criou uma história sobre seres inteligentes que vêm até aqui com tecnologia muito superior e que invadem a Terra e que destroem a Terra. Pra mim, é sobre alienígena, qualquer filme, pra mim, top é... Qualquer história, aliás, desculpa, não filme. O top é Guerra dos Mundos. Mas tem um filme dos anos 50 muito bom também. Então eles fizeram uma novela pra rádio, né? Então a gente pegou essa novela no meio e todo mundo entrou em parafuso, né, cara? Achou que tava mesmo sendo invadido e tal. Deu um rebu na época. O Orson Welles, ele pegou essa história do Guerra dos Mundos, né, do H.G. Wells, porque assim, era um programa que ele tinha todo era sexta-feira, eu acho, era sábado, à noite, às 7 horas da noite, na rádio lá, nos Estados Unidos, que era a transmissão para Nova York. E aí ele pegou esse programa e fez em formato de programa jornalístico. Começou com a apresentação de um grupo musical, como se ele estivesse cobrindo a apresentação de um grupo musical num teatro lá de Nova York, e de repente era intercortado por informes. Ah, está acontecendo tal coisa em algum lugar, caiu um meteoro não sei aonde, a eletricidade está variando em tal lugar. Então começou a colocar informes, e a cada informe que ele colocava de minutos em minutos, a situação ia piorando até o momento que parecia que estava tendo uma invasão. As pessoas que pegaram isso pelo meio acharam que realmente estava acontecendo, e causou toda uma confusão, a cidade, pessoas correndo, desesperadas, achando que a cidade ia estar sendo invadida, que iam morrer e tal. Então foi muito estudado como um efeito de comunicação de massa em si, né? Isso aí foi em 1938, por coincidência, o ano da criação do Superman. Acho que foi 30 anos depois, acho que foi 1960 e poucos, o cara tentou reproduzir isso, homenageando, né, os 30 anos da transmissão, tentou reproduzir isso, se eu não me engano, não tenho certeza, mas se não me engano, foi no México. E aí aconteceu mais ou menos a mesma coisa. E aí depois, claro, acabou se desfazendo a confusão. Só que assim, no caso do Orson Welles, ele só ficou com aquela cara de bunda e teve que se desculpar e aquela coisa toda, e depois ficou tudo bem. Nessa do México, cara, os caras botaram fogo na rádio, da estação de rádio, com todo mundo dentro. Você acha que aconteceu uma coisa diferente se acontecesse isso no Brasil? Pá, aqui no Brasil, acho que eles faziam o fiofó do cara, dos caras. É, depois de fazer o fiofó, ele ia pro Big Brother, todas essas porra aí, mas até isso acontecer, cara. Eu lembrei de mais dois, cara, que foi o Invasores de Corpos e o Enigma de Outro Mundo. Eu assistia bastante, cara, quando era moleque, esses dois filmes. Invasor de Corpos é clássico, né, cara? Uhum. A versão original do filme. E eu não assisti a versão nova, né? A versão nova aqui com a Nicole Kidman. A original é de dar medo naquilo. É, tem também um clássico mesmo. Também, que é o Dia que a Terra Parou, né? Que teve uma nova versão também agora. Outro com o corpo negante. É uma merda, com Keanu Reeves fazendo cara dele robô, assim, sério. E tentando ser alguma coisa que ele não é. Pô, Sinais foi show de bola também, cara. Sinais, pra mim, não é um filme de invasão alienígena, cara. Assim, eu sou suspeito pra falar, porque eu sou fã do Shyamalan. Independente de muita coisa, eu sou fã dele. E os Sinais, eu vejo ele como um filme sobre fé. Eu tenho fé em si mesmo e em Deus, né? Um ser maior. Sim, mas a invasão alienígena ali é tão fraca, cara. Não, eu entendi como um filme que puta que pariu. Mas... quando é que vai aparecer a porra desse alien, cara? É isso que eu entendi. Porque três horas, eu falei assim, caralho, vai aparecer esta porra, não vai. A história da família é até interessante. Mas o problema é que eu acho que ele foi vendido de uma forma errada. O filme, dentro do universo dele, dentro do que ele se propõe, ele é coeso. O problema é que ele se propõe uma coisa e o marketing foi feito em cima de outra. Pelo menos, eu não sei se foi feito o marketing errado ou se eu é que presumi isso daí, com boca a boca. Eu não lembro, realmente. Eu lembro que a minha expectativa era de algo completamente diferente, só isso. Foi feito o marketing realmente errado. Eles fizeram o marketing da mesma forma de O Sexto Sentido. De que vai ter um grande evento, tem alguma coisa gigante que parará, e você ficar esperando aquela invasão alienígena típica, né? De os caras chegando, destruindo tudo e tal, e acabou a história não sendo isso. Correndo o risco de entrar mais pra um lado filosófico, mas, cara, nenhum filme de alienígena é realmente um filme de alienígena, né? Guerra dos Mundos também não é. Guerra dos Mundos é sobre o colonialismo, né? Da época e o fato das civilizações mais avançadas chegarem nas terras e chegarem simplesmente destruindo tudo. Todos os filmes, assim, nenhum deles é sobre alienígena. Mas tem alienígenas, né? É o elemento, não vou dizer, não é bem o termo, mas o elemento fantástico que é colocado pra gerar a reação que o cara quer causar do filme, né? Sim, exatamente. Se vier um cara com uma saia roxa e um balde na cabeça gigante pra comer a terra, vai ser meio difícil não vê-lo. Aí a gente chama o pequeno Enzo. É aquele vídeo, né, do garoto. Eu não ri porque eu não conheço o vídeo. É eu, então. Era aquele do pai que fala pro garoto do Galactus, que o Galactus é esse? Ah, sim. Ah, não lembrava. Mas a gente não falou um pouco sobre os mistérios, né? Tipo, os crop circles lá, que aparecem nas plantações. A única coisa que eu vou falar é que eu acho os crop circles uma das coisas mais legais relacionadas a esses mistérios ufológicos. Eles fazem uns desenhos, umas estruturas fenomenais, cara. Independente se é ou não gente, sabe? Eu adoro, cara. Aquilo ali é o seguinte, cara. Os ETs, eles querem testar a tatuagem. Ó, eu quero fazer um desenho assim. Aí ele faz um crop circle, o cara olha lá de novo e fala, esse aqui tá maligno. Aí pronto, aí o tatuador vai lá e aplica, bicho. Eu digo mais, eu acho que eles fazem um esquema de adesivo pra nave deles na hora dos pega, cara. Pra ficar mais style. Eles fazem The Amazing Race, que são várias marcas, o cara tem que passar por todas elas. E tem aquele Stonehenge, né? Na Inglaterra. Isso. Aquelas esculturas da Ilha de Páscoa também. Não sabem como é que foi feito, né? Mas... é, aí já então é uma teoria que dizem que os extraterrestres eram os deuses astronautas, né? Uhum. Dizem que... Isaac Asimov, né? É, Eric Von Daniken. As civilizações astecas e maias eram civilizações que são como se fossem extraterrestres. Né? Eles vieram aqui, montaram suas barracas, suas tendinhas, foram assim, embora. Deixaram todas essas coisas instáveis prontas a partir da tecnologia deles. O Marcelo falou do Eric Von Däniken, só vou recomendar, já que a gente tava falando de filme, cara, pra quem não viu, eu recomendo ver esse documentário As Deuses Astronautas. Hoje em dia ele é meio imbecil, assim, tipo, tem um monte de coisa que já foi desacreditada, mas num geral, assim, ele é bem, bem interessante, então comento. Eu li o livro, na verdade, assim, né? O livro era... É, eu tenho o livro também. Eu sempre quis ver o documentário, nunca parei pra pegar o documentário. Bom, outros aliens aí que a gente não falou, né, são os mais, vamos dizer assim, fantasiosos de todos, né, são o Predador, o pessoal do Star Trek, Super-Homem, Star Wars, Super-Homem, tem uma cacetada de aliens diferentes, né, no mundo do cinema e em várias mídias. O melhor é o Chewbacca. É, a gente não falou do Star Wars, né, cara, Star Wars é... Mas Star Wars são seres humanos, cara. Tu vou dar completamente de vocês, nenhum personagem do Star Wars é humano, porque a história se passa há milhões de anos atrás numa galáxia muito, muito distante. Mas eu tenho uma teoria de que eles são os antepassados dos seres humanos. Quem? Ah, os que parecem humanos lá, o Luke e tal, enfim. A raça deles, né? Antepassados? É, que eles existiam e depois que foram se acabando... E chegaram até a Terra. É, exatamente. Nossa, vende essa história pro George Lucas, então. Não, porque aí ele vai dizer que ele é descendente de Luke Skywalker. Ele mudou o nome pra Rafael Skywalker. Cara, mas essa sua ideia aí é a história de Battlestar Galactica, essa versão nova. Pelo menos o que eu pude perceber até agora é essa. Porque a história começa assim, Battlestar Galactica é a história de 12 colônias humanas, cada um com o nome de um signo do horóscopo. Eles criam robôs com inteligência artificial, chamados Cylons. Esses Cylons se rebelam contra eles, destroem as colônias e eles saem voando pelo espaço em naves espaciais atrás de uma nova morada, que seria a 13ª colônia, a colônia original, o planeta original de toda a raça humana, que é a Terra na série. E aí a série é legal. Mas a lógica da série é essa. É, tem o Star Trek também, mas aí que já mistura o planeta Terra junto, né? Capitão Kirk é Terra. Mas Star Trek é um universo que não me apetece muito, não. Porque o Star Trek é seres humanos que colonizaram o mundo, o universo, né? Uhum. Me lembra também um pouco o Asimov com a Fundação, que é uma série também que se eu não me engano, é isso, são seres humanos também que colonizaram o mundo, e é através de que até tem um personagem bem interessante, que é um cara que ele consegue prever a história do universo através de matemática, através de cálculos matemáticos. Chama Dr. Manhattan. E aí ele prevê guerras e prevê a desgraça da Fundação e a Ascensão novamente. Então é bem interessante. As dicas que eu tenho pra falar de histórias são só algumas mesmo. São Contatos Imediatos de Terceiro Grau, né? Do Spielberg. Eu acho que é um filme bem, bem interessante sobre isso, né? Mostrando esse lado não agressivo dos extraterrestres. Tem também o filme bem interessante, que é de 1996, se eu não me engano, que tem o Charlie Sheen como um dos personagens, que é o A Invasão. Mais ou menos como aquela história dos escuros da Marvel, né? Em que eles estão envolvidos dentro da Terra e tal, e um personagem que é um astrônomo consegue perceber isso e tem toda uma história de uma caçada tentando matar ele e tal. É bem interessante esse filme, assim, tem três filmes, se eu não me engano, mas só o primeiro vale. O que eu sempre falo em histórias sobre alienígenas não são histórias sobre alienígenas chegando à Terra. Eu queria ver histórias sobre planetas alienígenas, né? Mostrar essa vida de forma diferente em outros planetas. Star Wars fala bastante, né? Até não sei se não é o que o Marcelo tava querendo dizer, assim, tipo, de repente seria interessante histórias passadas em outros planetas, mas tipo, não como Star Wars, que na verdade é uma história passada em outro planeta, que na verdade é uma história igual poderia ser aqui na Terra, né? Uma coisa mais realista mesmo, assim, com os dados que a gente tem, como é que seria a vida em Júpiter, ou enfim, outros planetas específicos, mostrar formas de vidas diferentes, assim, seria interessante. Eu me lembro muito da história, porque é uma das histórias que eu mais gostei dos quadrinhos, que eu mais gosto, exatamente que fala exatamente disso, que é o mundo de Krypton, né, do Superman, que ela pega, mostra exatamente como era Krypton e cultura kryptoniana, ciência kryptoniana, as guerras kryptonianas. Apesar de ter esse lado humano, mostra um outro planeta, então eu falo mais desse sentido, né? Por exemplo, puxando o que a gente já citou aqui, que é o fim da infância de Arthur Clarke, tem uma passagem no livro que tem esse momento, que é quando um personagem sai da Terra numa nave alienígena, vai pro planeta original desses alienígenas, né? Mostra como é o clima lá é diferente, mais pesado, como esses alienígenas conseguem se locomover através de asas, eles parecem meio como demônios, né? Chifres, asas e tal. Então, eu tô falando mais nesse sentido mesmo, de mostrar uma coisa diferente da visão humana da história. É isso aí, minha gente. O podcast chegando ao fim. Alguém tem mais alguma coisa pra falar aí? Alguma coisa pra recomendar de leitura? Não, cara, eu só queria assim recomendar pra quem quiser conhecer um pouco mais da questão especulativa de Vidas em Outros Mundos, leia muito Arthur Clarke, o cara que fez 2001, fez O Fim da Infância, que a gente já comentou aqui, uma série de porrada de outros livros e afins sobre essa coisa do espaço, né? A fronteira final aí. Freud? É, eu acho que o pessoal que curte religião e que curte ficção científica deve se espelhar aí no Tom Cruise e entrar pra Cientologia. E isso já é polêmico o suficiente, eu não vou declarar mais nada a respeito. Tá certo, manda aí, Vini. Eu só ia recomendar pro pessoal assistir Os Caçadores de OVNIs pelo YouTube, dá pra ver todos os episódios, é bem legal. E que todos busquem conhecimento. Rafael? Eu só quero recomendar um documentário chamado O Universo de Stephen King. Saiu aqui no... acho que foi em maio. Acho que lá pela metade do ano, aqui no Discovery. Que é muito legal. São 3 episódios. Um sobre viagem no tempo. Um sobre o início e o fim do universo. E outro sobre aliens. Então, quem quiser saber mais sobre aliens, eu recomendo fortissimamente esse documentário. Tem tudo que a gente falou aqui muito mais aprofundado, muito mais bem explicado, muito mais bem falado e muito mais interessante com gráficos em 3D. Então, recomendo mesmo. Documentário é... Mas de Stephen King? Não, falei de Stephen King? Não, do Stephen Hawking. Nossa. Bom, basicamente o que o Rafael está falando é que você, seu bucha, ficou ouvindo a gente esse tempo todo à toa. Você poderia ter visto o documentário, teria sido muito melhor. E evitar de ouvir toda essa merda e até gráficos em 3D. É capaz de no final você até receber um passaporte pra visitar uma nave espacial por aí, com tanto detalhe assim. E é por isso que o Rafael só falou isso no final, porque agora você já ouviu essa merda toda. Queria recomendar o Guia do Mochileiro das Galáxias, pra quem não leu ainda, Douglas Adams é mestre. E em nenhum outro livro você vai ver as divagações de uma baleia e de um vaso de orquídeas em queda livre, divagando sobre a sua existência. Isso é genial. Muito bem, minha gente. Vamos terminar por aqui o podcast. Já falamos tudo que tinha que falar. Se algum de vocês desaparecer, a gente não sabe por onde procurar, mas já sabe o que aconteceu. É, no seu caso não, né? No seu caso pode ter sido a máfia também. É sempre vai ficar essa dúvida no ar. Um ou outro. Então esse foi o podcast Whatever. Por hoje é só, amiguinhos. Até mais e Whatever! O Vini mandou um link aí do Mamão Submundo com... É, Submundo Mamão. Porra, que porra de blog é esse, cara? Mamão, que porra de blog é esse? Que nome escroto, não, que porra... cara. Não, que porra de blog é esse que o endereço é Mamão Submundo e o nome do blog é Submundo Mamão? Então, peraí que eu vou explicar pra vocês. Mas Submundo Mamão não tava disponível. Vai tomar no cu. O pior é que... O pior é que quando eu montei o blog a primeira vez, eu fiz ele como Submundo Mamão, .blogspot.com. Só que eu utilizei muito pouco. Eu estava aprendendo HTML na época tal, e acabei esquecendo a senha. Só que os filhos da puta do Blogspot, cara, eles não me liberam aquele endereço mais, porque eu esqueci a senha e eles não de jeito nenhum consigo pegar de novo aquele endereço. Aí eu tive que fazer um Mamão Submundo. Agora a gente vai colocar o link do Areva, vai ser Arueva, mas o blog vai continuar chamando o Areva. Senhoras e senhores, mais um momento Areva na área. Aqui é o Freud, estamos aqui com o senhor Moura, que milagre. Daí, rapaziada. Senhor Rafael. Tamo aí. E Zenon. É nóis. Podcast que tivemos a presença ilustre do Cadu Simões, também conhecido como Homem Grilo, também conhecido como Nova Elad, também conhecido como Quarto Mundo e etc e tal. Tivemos aí bastante comentários, 40 comentários no momento que a gente está lendo isso aqui. Sempre que tem muito comentário, você sabe, né? 30 são nossos e algum assunto inútil ficou se discutindo à exaustão. Começa falando no assunto inútil, então. É, não, no caso foi a parte da trilha, né? Achei que você ia falar que era minha prima. Ah, não, mas não rendeu tantos comentários assim. Foi um assunto muito pertinente aí. É, a da Prio do Zenon foi bacana porque, tipo, Beetlejuice demonstrou interesse, Marcelo deu uma sacaneada ali, sacaneando com o nariz e tal, dizendo que ela, né, dando a entender que ela ia ter o narigão também. Aí o Hanver, o nosso leitor Arueva, falou, mas fora o narigão é ajeitada, notem que ele só precisa que ela seja ajeitada, ele não tem um grande padrão, assim, tipo... Se não for uma Frankenstein, já tá rolando. Já tá bom. A prima que eu tinha oferecido pro Cadu, atualmente ela já tá casada e com filhos. A que eu tava me referindo aqui é a irmã dela mais nova. É gata, velho, mas não é pro gabarito de meros nerds que acessam o Areva, né? Não é a famosa prima Nareba, então. É, e o assunto que dominou mesmo os comentários foi a parte da trilha, né? O Heimer falou que a gente precisa ter mais autoestima. A gente já tá procurando um treinamento aí de autoajuda, Heimer, pra gente poder se sentir melhor. Comentou sobre a trilha sonora e tal, que ele não queria saber por que não tinha trilha sonora ou coisa do tipo, né? Só que tinha, né? Eu pelo menos ouvi no fone do MP3 e consegui ouvir lá de fundo o Rockin' sim. Só que pra muita gente ficou baixo e tal. E aí rolou vários comentários a respeito da trilha sonora e tal. A gente tá pensando em algumas coisas sobre isso aí. E nos e-mails também teve, cara. Curiosamente também teve um e-mail que chegou antes dessa discussão lá nos comentários, que também tem a ver com o assunto de trilhas. A gente recebeu um e-mail do Stuart Marcelo. Começou bem humorado aqui o e-mail, falando que gosta pra caramba do podcast do Areva, do blog também. Queria mandar um beijo pro pai, pra mãe e pra Scarlett Johansson. Mas ela não ouve o podcast do Areva, Marcelo. Gosta bastante, mas o que ele gostou mais foi o Viagem no Tempo. E ele deu uma sugestão legal de a gente fazer um podcast sobre trilhas de filmes, grandes trilhas de filmes. É uma sugestão que vai entrar na pauta aí. Achei uma sugestão bem legal. Teve também um e-mail do Leonardo Moreira, que a gente comentou, né? Depois que o Zé deu uma sacaneada, ele não mandou e-mail, mas ele, não mandei e-mail, mas comentei no post, porra. Tá certo. Teve nos comentários aqui, teve o Tank também, que ele falou, bom, vou citar o comentário dele, depois citar o meu, egocentricamente falando, logo em seguida. Ele comenta assim, que falta faz o podcast do MDM, olha onde eu fui parar. Aí, porra, sinceramente, eu não sei se é pior vir aqui e parar aqui no Aré. É você que falta do podcast do MDM, né? É, porque nesse dia não teve podcast lá no MDM. Agora falando de atualidades, tivemos aí dois grandes acontecimentos aí, dois grandes seres que nos deixaram, é isso aí, pessoal. Morreu Turma, né? Algum comentário irônico, engraçadinho. Ah, morreu Turma é foda. E foi o Povo Paul também, né, cara? Nos abandonou, cumpriu os seu trabalho ali de indicar os vencedores da Copa, dizia que inclusive ele chegou no céu cantando aquela música já conhecida das igrejas católicas, assim, também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada. Ixi, tá foda, hein? Falaram que o povo se suicidou quando colocaram a foto da Dilma e do Serra pra ele escolher. E é isso aí, agora vamos ter aí nesse domingo as eleições. Acabar de ver, graças a Deus, com essa palhaçada. Próxima só daqui 2 anos. Continua sendo obrigatório. Faça seu dever, colabore, vote. Porra, eu sou obrigado, caralho. Eu acho tão linda essa forma de defender a democracia, né, cara? Obrigando o povo a votar em 3 candidatos que são impostos aí. Mas o povo não vai poder votar que tá morto. Eu quero aproveitar que estamos falando de eleição aí pra citar e recomendar um post meu sobre eleições, na verdade mais precisamente sobre as ideologias dos partidos. Eu acho engraçado que as pessoas, tipo, não fazem ideia de pra que serve, o que é um partido progressista, o que é um partido liberal, o que é socialista. Baseado nessa minha indignação das pessoas que não percebem que a maioria não, né, tô exagerando, mas muitos candidatos, tipo, estão num partido, mas eles falam coisas completamente contrárias à ideologia do partido. É interessante, assim, claro, é uma coisa bem resumida, assim, mas acho que é interessante pra pessoal dar uma pensada, assim, no que realmente vai votar, principalmente agora que a gente só tem 2 candidatos, né. O título do post é Ideologia, eu quero uma pra viver. Você já viu que eu não li o post, né? Ninguém lê os meus posts dos membros do Areva. Só o Freud, porque ele fica procurando erro de português nos posts. O Zé não leu porque tinha pouca figurinha. Outras atualidades aí, já que a gente tá falando de política, né? Coisas bizarras acontecem no mundo, né? O Rafael encontrou uma notícia recente aí que é brincadeira, né, Rafael? Fala aí. o australiano que foi pedir pro amigão do peito, assim, fazer uma tatuagem do oriental fodaça nas costas dele. E aí, em vez de fazer uma tatuagem fodaça, o cara fudeu com ele tatuando um pênis nas costas dele. Não foi um pênizinho. Foi uma tromba de 40 centímetros. Foi uma coisa nigeriana. Agora, o cara tem 25 anos, vai precisar remover a tatuagem com laser, vai gastar entre 602 mil dólares australianos. Isso dá entre 1.000 e 3.350 reais pra tirar esse desenho. O que você quer tomar uma bola nas costas? Tinha um amigo meu que ele tatuou de verdade, tatuou um pinto na sola do pé. Sabe por quê? Não. Porque ele chega na mulherada e fala assim: eu tenho um pinto que arrasta no chão, você duvida? Cara, isso é... Acabou, não, acabou. Caralho, você não tem a capacidade de acabar com a vida. É isso, senhor. Depois dessa, acabou. E acessem o Areva, manda e-mail, blá, blá. Acabou essa porra. Tchau, acabou. Areva pra você. O Vini mandou um link aí do Submundo Mamão, só que o link é mamãosubmundo.blogspot.com. Como evitar ser abduzido? Você aí que nunca foi e nunca pretende ser, mas se um dia te ameaçarem disso, você sabe como se proteger. É muito bizarro, cara. Eu fico imaginando você dormindo com uma lanterna, segurando a lanterna ligada na mão, com um sal cisne do lado e com um ventilador ligado também pra afetar a pele deles, né, cara? Putz, é... Não, tem uma passagem muito legal no Bater e Correr em Londres, né? Que os bichos vão... Jack Chan e o outro lá, que eu esqueci o nome agora. Os bichos estão fugindo dos bandidos lá, tá numa carroça, e eles acabam caindo em frente a Stonehenge. Aí os caras olham assim e fazem: que diabos botou essas pedras aqui? Danado é isso aqui. Eu acho engraçado a referência. É, eu sei que falando não tem graça nenhuma, eu sei. Não, cara. Eu por dentro eu tô me mijando de rir, te juro isso. Cara, nessas horas tem que chegar e dizer assim: ah, tinha que estar lá. É outra coisa que não foi engraçada também, mas... Vocês estão competindo, é isso? Olha, cara, eu faço um esforço do caralho pra fazer piadas sem graça durante o podcast pra ser zoado da edição. Só que não... os caras não dá pra competir. Não, eles não fazem precisa, uma naturalidade, né? Cara. É na naturalidade que eu vou te contar uma coisa, velho. Ô, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Oh, seu moço, mas não me deixe aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí.